Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui aluna, foi teu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me fecha a noite inteira, sempre na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa a olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com teu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com o seu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui a lona, foi teu. Eu me entreguei, nem gritei que eu me entreguei, nem gritei que eu. Aquecimento pras menina que sentar na pica, que baforo lança, que fumar maconha. Aquecimento pras menina que sentar na pica, que baforo lança, que fumar maconha. Eu já tô louco de maconha. Já tô louco de maconha. E elas quer, olha elas quer, olha elas quer. Fuma uma bomba, elas querem. Fuma uma bomba, fuma uma bomba. É o mozinho nenê que tá mandando. Rebola o bumbum, rebola o bumbum, rebola o bumbum que eu tô bolando um pra tu. Rebola o bumbum, rebola o bumbum, rebola o bumbum que eu tô bolando um pra tu. Sequência de tapa na bunda, sequência de bunda na cara. Não existe outro igual com essa já. Sequência de tapa na bunda, sequência de bunda na cara. Não existe outro igual com essa já. O DJ falou que é vucu, eu cheguei na hora certa. Várias putas na piscina, eu já pulei sem cueca. As piranha mercenária me esperou de perna aberta. O nosso bonde é exterminador, checa. O nosso bonde é exterminador, checa. O nosso bonde é exterminador, checa. É o mozinho nenê que tá mandando. Aquecimento pras menina que sentar na pica, que baforo lança, que fuma maconha. Aquecimento pras menina que sentar na pica, que baforo lança, que fuma maconha. Eu já tô louco de maconha. Já tô louco de maconha. E elas quer, olha elas quer, olha elas quer. Fuma uma bomba. Elas quer, fuma uma bomba. Fuma uma bomba. É o mozinho nenê que tá mandando.

Saradinha já tem. Bombom que dá. Saradinha já tem. Bombom que dá. Saradinha já tem.